Endoluz Fronteiras, a clínica mais moderna da região, oferece a você serviços avançados de medicina, consultas em clínica geral, ginecologia, obstetrícia e mastologia. Oferecemos também exames de ultrassonografia, radiologia, laboratório de análises clínicas, eletrocardiograma e endoscopia. Semanalmente, a Endoluz Fronteiras atende nas áreas de ortopedia, otorrino, nefrologia, cardiologia e oftalmologia. E tem mais: apartamentos, enfermaria, berçário e um moderno centro cirúrgico, com equipamentos modernos e profissionais capacitados. A Endoluz Fronteiras torna-se a pioneira na região em serviços avançados de medicina. Funcionando 24 horas por dia. Atendemos por convênios e particular. Basta ligar e marcar sua consulta. 454-1513. É o telefone da Endoluz Fronteiras. Nosso endereço: Avenida 7 de Setembro, 850, em Fronteiras, Piauí.